Então, o nosso tema dessa noite é o processo da cura. Quando a gente fala, às vezes, de cura, a gente acaba relacionando com a questão do milagre. Algumas situações nossas, elas estão, às vezes, não digo nossas, mas de algumas pessoas, estão num patamar tão complexo que a gente acredita que apenas um milagre é capaz de solucionar. A gente pensa dessa forma porque a gente já tem uma cultura que nos leva a isso. Se a gente pegar lá os livros sagrados, alguns deles, eles nos falam de milagres que aconteceram, de que forma aconteceram, algumas coisas não muito bem explicadas, né, para a gente saber o que é um milagre, como que se processa. E o próprio Jesus, quando fazia esses milagres, e as pessoas corriam até ele, agradecendo, ele dizia que foi a fé delas que curou eles. Não foi ele, mas a busca de cada um que acabou proporcionando essa cura. Então a gente, hoje em dia, em todas as informações que a gente tem, a gente ouve falar, até na questão científica, do poder da fé. O que é o poder da fé? O que ele faz com uma pessoa ao ponto de modificar ela de uma forma que ela consiga reverter um processo? A fé é acreditar, né? E a gente tem que parar e pensar no que a gente acredita. Eu falo frequentemente, né? O que é Deus para nós? De que forma que a gente entende esse Deus? Porque se a gente acha que Deus vem e faz tudo para mim, que Ele me traz tudo que eu preciso, Ele traz tudo que eu preciso, mas não da forma como eu entendo, talvez a gente esbarre em algumas questões. Porque nessa ideia, a gente vê tanta diferença que a gente acaba não compreendendo esse processo divino que é a vida. Então, acreditar é fundamental, mas acreditar no quê? Então a gente tem que alicerçar aquilo que a gente acredita em bases sólidas, na forma de que ali adiante a gente não tenha uma surpresa e desista de tudo, porque às vezes a gente acredita numa situação um pouco milagrosa e quando ela não acontece, a gente desiste, desanima. E não é isso que a gente quer. Então, várias pessoas também já nos disseram, né, que nós somos aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós acreditamos, nós mentalizamos, formalizamos no nosso dia a dia, nas nossas diversas atividades, nós exteriorizamos o nosso pensamento através das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, né? Isso é a manifestação do nosso pensamento. E o que a gente vem pensando durante o dia? A gente sabe algumas coisas, mas durante o dia, o pensamento, como é muito sutil, a gente às vezes não dá muita atenção para algumas coisas que estão fazendo parte da nossa mente. Há muito tempo atrás, disseram, mente sã, corpo são. O corpo deriva de uma saúde mental. É isso que nos disseram. Então, a gente precisa observar o que está passando aqui dentro. Porque muitas vezes, coisas pequenas que nos chegam através de ideias, de forma negativa, a gente acaba alimentando elas, dando vazão, fazendo com que elas ganhem uma proporção. E isso nos prejudica. Se mente sã é sinal de corpo são, então o contrário também é verdadeiro. E uma frase foi dita terça-feira aqui na palestra, que o assunto era outro, mas ela se encaixa no tema de hoje, e eu copiei para trazer para nós um, eu não sei qual é a especialidade dele, mas enfim, uma pessoa disse, quando você está doente, não há um corpo para curar. Há uma memória, para perdoar, uma história para agradecer e uma mente para limpar. Então a gente percebe na frase o que ele está querendo nos dizer. Quando nós estamos doentes, não há um corpo para curar. E quando nós adoecemos, nós tratamos os sintomas que aparecem no nosso corpo. A gente até consegue resolver a questão dos sintomas. Mas talvez a gente não resolva a cura. Porque a cura ela está muito mais interiorizada em nós. Há uma memória para perdoar. Então, de novo, aquelas questões que muitas vezes aconteceram ao longo da nossa vida e que a gente guarda, porque a gente não quis ou enfrentar, olhar de frente e resolver, ou a gente não tinha estrutura para resolver, ou a gente acha que o tempo vai resolver, que simplesmente ignorando aquilo deixa de existir, e aquilo fica numa memória. Pode não ser uma memória que a gente traz à tona a todo momento, mas é uma memória que faz parte de nós. Então aquilo ali nos causa doença. Uma história para agradecer. Todos nós temos um passado, no mínimo, que a gente não consegue, às vezes, acessar outras existências, mas esse passado dessa existência. Tudo que a gente viveu até hoje. Eu acredito que a gente tem muito que agradecer. Porque hoje nós somos o melhor de nós mesmos. Tropeçamos, caímos e levantamos. Sempre. E através disso, nós adquirimos experiência, aprendizado. Então, somos mais fortalecidos, sem dúvida. Mas nós temos que perceber isso. Às vezes a gente fica muito tempo se lamentando, focando num ponto único, negativo, esquecendo de todo o resto que é positivo. E por fim, uma mente para limpar. A gente volta à questão lá da frase lá, mente sã e corpo são. A nossa mente ela precisa ser disciplinada. A gente precisa comandar ela, pensar naquilo que a gente quer. E não simplesmente deixar que as coisas cheguem e a gente receba e deixe se instalar. A gente tem que direcionar. Pensar naquilo que a gente quer. Isso é um caminho de felicidade. Porque quantas vezes a gente fica alimentando medo, preocupação, e o que sugere em nós? No mínimo, uma tensão. E quanto mais a gente faz isso, essa tensão ela acaba refletindo numa dorzinha, num problema, acorda mal, dorme errado, come, faz mal. São vários aspectos que começam a se manifestar. E a gente toma um remédio para resolver, quando a questão fundamental é muito mais interior em nós mesmos. Então essa questão de processo de cura, ele não vai ser feito de trás para frente. Ele começa da mesma forma que inicia um processo de doença, lá dentro. Então é lá dentro que nós temos que começar a tratar para que ele se reflita também no nosso corpo. Eu falei no início sobre milagres, que às vezes a gente acredita que para mudar ou para resolver, só um milagre. Às vezes, numa existência, a gente não vai resolver um problema de tanto tempo que a gente vem alimentando. Mas o nosso objetivo não é essa vida, essa encarnação apenas. Nós temos que trabalhar nela, mas pensando num futuro muito mais amplo do que simplesmente essas dezenas de anos que a gente vive. A gente pensa numa coisa muito mais longa. A gente pensa no espírito. Nós vivemos, viemos e trazemos aquelas nossas bagagens anteriores. A gente quer ir para a próxima com bagagens mais saudáveis. Ela começa hoje. Ela já começou. É um processo. Esse processo de cura, ele é, eu não vou dizer difícil, ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso, ele exige de nós muita dedicação, empenho, mas é um empenho individual com nós mesmos. Estamos fazendo para nós. E indiretamente, ou até muito diretamente, nós estamos fazendo para aqueles que nós amamos, que estão perto de nós. Nós estamos fazendo bem a eles através do bem que fazemos para nós mesmos.